1074, POMID 101, 4 horas de autonomia, alterando o caminhão para o Zacão. 74 via Índia, ajuste 1017, aporte pronto no ponto de espera. Confirme a autonomia? Autonomia 4 horas. 4 horas. Meu Charlie X-Ray, desça para 1500 pés na proa da rotatória, informe visual com 1.7. Para 1500, proa de rotatória, informará visual com 1.7. Romeu, Charlie X-Ray. 2, esperado. Controle de Salvador, uma boa noite, voo no 074. Voo no 074, boa noite, comandante. Radar, Tubal 360, saída Árvore. 360, Árvore, voo. 074, quanto possível a proa de elefano? Só do elefano presente. Exato. Liga Rio. A sua autorização, Galeão, requerido 340. Aceita o 32 ou 434? Bom dia, então, boa noite. 18,6, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador WebJet 57 no meio, estabilizado na final. 57 no meio, aposte no externo, baixado e travado. Postará baixado e travado, 57 no meio. Só optamos pelo 340, senhor. É o que o senhor tem aí no nosso plano? Tenho sim. Galeão 340, autorisco 50, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda após Leda Rio. Fields. Agora, Rio 5972, desconsidere, agora só estante de verificar a rota correta, só um minutinho. 7. externo, baixado e travado, objeto 57 no meio. Web 57 no meio, pouso autorizado, pistão no zero. Vento 120 graus, 7 nós. Livre pouso no zero, 57 no meio. Juliano 074, se possível coordenar aí com o controle, ou com o controle mais à frente, de repente vou a uma posição mais à frente para tirar um pouco esse nosso atraso aqui, Dadro ou Sebit? Ok, guarde. Ok, graças. 2-1 na frente. Diante, o Rio 5972, já escuta, 219. Rio 5972, verifiquei a rota correta para o Galeão devido ao Notam é a do Zulu 10. No seu plano de voo consta a Perusque 50. Sabe dizer se a companhia fez alguma CHG para voar na rota correta? Negativo, não temos conhecimento de CHG, senhor. Vou verificar com centro a possibilidade de manter a Perusque 50. E se puder verificar se foi feito alguma CHG, de qualquer forma eu vou ligar pro centro aqui, tá bom? É isso, gente, grato. Mantenha essa frequência? Mantenha, por favor. É que vou no 074. Seu grato, bom. Ajudou? No 074, o controle? Oi, copiou. Proide Padec, agradeço aí, obrigado. O centro acabou de ligar, reautorizando o Proide Dadro. Temos aeronave de Brasília pra cá. Vai atrapalhar o seu voo a parte. Então vai voar Dadro. Vou 074. Sim, Matias. Boa noite, Charlie X, fez o órgão no 7? Boa noite. O Gol no 074 chame o centro em 1260, alterno 251, boa noite. 260, 251, boa noite. 17 ou 90? Alex, eu baixei e travou? Aqui, eu baixei e travou. Tô autorizado, pista no 7, vento no 30 graus, 7 nós. 7, o Romero Tirex aí perdeu o visual, contato visual com a pista, senhor. Poderia confirmar? Ah, positivo, visual, o Romero Tirex aí. E outras ocasiões já foi autorizado assim. Se fosse possível, a gentileza aí, ver se o centro autoriza. Claro, tô verificando o concentro agora. Tô verificando o concentro agora, só mais um minutinho. Tá, joia, muito obrigado. Pouso autorizado. Pista 17, vento 130 graus. Pista 17, vento 130 graus. Sim, check isso aí. Na posição 1 para feedback e aceleramento. 224 no 1, autorizado para feedback, será? Sentar. Total 9908 para copiar Guarulhos. É o número 3, agora tem um instante, por gentileza. Salvador é Porto. Porto Gazil, tio Zil. Tudo bem? Just 30 seconds to copy, please. Afirmativo, no portão 1, portão 1 está autorizado para o feedback acionar número 224. Tem que dar um contato, número 224. Está pronto, cópia? Afirmativo, Galeão, 340, upper risk 50. Comodão no zero, primeira curva à direita, saída da El, lida após lei da Ildes. Controle 199, decimal 8, 54, número 34. Autorizado, Galeão, 340, pela resposta em risco. Zero, decora da 1-0, direita da El, letra El. Repasse 19.8, 5-4, 1-6 da fone. Rio 5972. Correto, Rio 5972. Chama para o SPEC, acionado, parte 3. O SPEC, acionamento, Rio 5972. Está autorizado, o SPEC, acionado, chama táxi. Parei, passe 5972. Charlie XU no solo 52, parte 5. Autorizado backtrack, reporte pista livre. Porto Gazeiro, tio Zio, I to copy. Correto, Porto. Lisboa, flight level 350 is approved. Via uniforme Zulu 10 until Natal. Then, according flight plan route, take off runway 10 after takeoff. Left turning, Puka, departure, Zipar transition, squawk code 5423, Salvador departure 119.80. Portugal 020 is back correct. Come back right to push back and start. We are ready now. Okay. Okay, push back and start approved. The come back to taxi. Guarulhos, 320 autorizado, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor Elefa, após Elefa Sagaz, após Sagaz conforme plano, controle 199.8, transponder 5424. Aguarde o Rio, inicial táxi, após estar autorizado para o feedback acionar. Torre Salvador, chefe. Ryanair 6224 com 106 a bordo, autonomia de 2 horas e 30, alternando Recife e São Paulo. Linha 224, siga via Índia, ajuste 1017, reporte pronto no ponto de espera. Via Índia, ajustado 1017, Guaranapa pronto. No Channel, que seja frequência livre, boa noite, transforma stand-by, por favor. Decolar, vento 130 graus, minha dúvida de novo. Ali decola, 510, minha dúvida. Sim, mais informação alfa. 5809, identifique, chegada é a Mari, desça ao 050. Ligou Mari, 050, 509. Número 224, decolou 59, agora 19-8, por favor. Controle 19-8, obrigado. Oi, 5-9-5-2, continua à espera da matéria está pronta. Rio, a linha aí decola, 130 graus, minha dúvida de nós. Linha decola, Rio, 5-9-5-2. Vai continuar o 0-0-0-8-7. Portugal 020, approve taxi via India, it's your holding point. Turn 18 on 1014, and report to radio on the holding point. Now we'll put taxi via India, the holding point, and call you when ready, turn 1014. 1017, the Q&A. 1017, it was still there. Okay, how many people on board are there? Okay, 050, thank you. Depois 09, desça para 2000 pés, e 17 o ajuste, e CLS, forma estabilizada. 2 pés, 17 ajuste, CLS, forma estabilizada, depois 09. Então segue o Portugal, a bandeira da Starlight, após que não tem só 3 pés. Controle Salvador, Rio 5972. Obrigadão, meu voo. Está cruzando 1.800 pés, efetuando a subida da El. Ok, subam 340 na da El, está vigilância radar. 340 desada na da El, Rio 5972. Para direto, eu Pisa direto, Eudes está presente, o Rio 5972? Já foi autorizado. E grato. Portugal 020, clear the fog. Take off wind 130 degrees, 6 knots. O tráfego decola ali e mantém, total. Porto Alegre, zero around. Zero, please for takeoff. Okay, approved for takeoff. Porto Alegre, 20. Rolling report for 020. Roger. Chiné 6224, chame Recife 12545, boa noite. Recife 12545, boa noite. Portugal 020. Abonente 08, contact 119.8. At level 330, Portugal 020. 8, livre decolagem, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Salvador, muito boa noite, web 509, está estabilizado com localizador da 1-0. Web 509, boa noite, reforço no externo, baixado e travado.